minha telefone de Salvador para Recife, decolou há pouco distante, senhora, solicita 095 para Recife, na Golf 977. Código 5561, Romeu até Oscar. Certo, acionará 5561. Salvador, Código Alba Tarde, 5501, decolou no perfil da Auleda. 5401 no 340 da El, contato para a decolagem. 340, sua escolha. Romeu, Papatango, tempo estimado de sobrevoo? 5 minutos de sobrevoo em Cabernet. Está autorizado o ILS por exemplo, está louco? Meia hora de sobrevoo, ciente. Salvador, está autorizado o ILS por exemplo, está louco? Ô Juliette, Tango Zulu, agora 14, no 8, decimal 6. Tango, Romeu, Oscar. Meu hotel Oscar, suba conforme autorizado. Tente, liga a ascensão para o 095, Romeu, hotel Oscar. Salvador, para bater o Juliette Tango Zulu. Confirma, pessoal, Salvador. Tá do localizador. Reporte sobre o marcador externo. Bota lá. 9 decimal 8, aciona 0124. Confirmando que eu bebo com a torre, confirmo no 45, 18, meia dúzia. Então... Romeu, Romeu Fox Lima, boa tarde. Siri, quente espécie, decola a pista no 7, curva. Direita, litoral sul, controle 119, decimal 8, aciona 0133. Posição de pouso é 17 ou 10? 10, senhor. Ok, gente. Está autorizado o pouso, pista no 0, vento 090 graus, 12 nós, ajuste no 0 no 5. O Juliette está no isolado. O plano que eu tenho aqui é pessoal, semana é Siri, destino, e Yankee, qual o nível? 120 para Siri, o Romeu Fox Lima. Passa o meu Fox para o Romeu. Ok, papá Romeu Fox, Trote, Fox, Trote Lima. 120 plano Yankee para Sierra November, Delta Vita, está autorizado, decola pista 17, curva direita. Da Coral, controle 19 decimal 8, aciona 571. Romeu, ciente, Netuno 05. O Romeu Hotel Oscar vai prosseguir 095, aguardando novas instruções. Qual o seu estimado de pouso em Recife? Ciente, essa estrutura para amarelo o estimado de pouso em Recife, Romeu Hotel Oscar. Tio Quebec Serra, autorizado, táxi, sorte para ingresso, pista no site. Prossegue agora com a torre no 8 decimal meio. 78 meia gráfica, até daqui a pouco. Oi, Salvador, boa tarde. Papá Romeu, mais Serra Golfo na toda rotatória. Visual com o campo. Max Serra Golf, reporte ao final de 2 milhas, capoeiro no 7, vento 090 graus, 129, ajuste 1015. Golf, reporta. Solta o pouso, prossegue para qual pátio? Tentar backtrack para a cada bata. Ok, gente. A condição de ingresso e agilizando? É, o que o Quebec é? Tem condições de ingressar e agilizar para decolagem? Ok, autorizado ingresso, então reporte alinhado pronto para decolagem. Zero, Romeu Hotel, acho que sente. No 3, tá autorizado táxi Indy Alpha, para a torre 1862, que nega 1015. Nossa, autorizado o táxi, reporte para ingresso pista no 7. Seu solo, posso 48 para prosseguir no táxi 12, 1.9. Pena 12, nosso, aqui do Quebec Serra. Mike Serra Golf, complete para pista no 7, formarei pista livre, a Islândia iniciando a corrida de decolagem. Quilo Tango Romeu, autorizado adicionamento, reporte táxi. Ah, 3150, correção, 3154, prossiga para 2000 pés, ajustado 10 no 5. 2000 com 1015, tá, 3154. O Mike Serra Golf tem autorizado pouso pista no 7, uma centena 12, nosso. Autorizado, Golf. Quilo Quebec Serra decola ao 50, controle 119, 18. 19-8, Quebec Serra. Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, Salvador. Decolou na sua escuta. Morro, solicita 025. 025, direto morro, Quilo Quebec Serra. 025 acendendo, direto morro, Quebec Serra. TIP 5401, prossegue com Recife 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. Tango Romeu, autorizado o táxi, reporte para ingresso. Quilo Tango Romeu. Aguarde, Quilo Romeu. Sons visuais, está livrando a Terminal Salvador dentro de um minuto. Para o serviço de informação de voo e alerta, Centro Recife, frequência 128.8, alterno 26.0. Autorizado o táxi, e a Índia, parte 1, Índia Alfa, ponto de espera da 102, 1.8, espalho, 612, que nega 1015, confirmando seus a bordo, autonomia e tempo estimado de voo, Fox Fox Lima. Apontou aqui, 5, 4, 2, 4, estimado de voo? 3:30, entendido, tá, bom voo, Fox Fox Lima. Afirma, tá livre, quilo alfa, confirmando, vai ser da cabeceira ou da interseção? Delta. Tá livre, quilo alfa, cruzando a alfa, delta no ponte para da delta, torre 1862, Fox Fox. Fox. Xené 6213, autorizado alinhado de colapso no 0, vento 1 centeno no 0 nosso. vocês. Gente, até mais, gol. Utilizando o lote para 3154. 3154, pode sair 14 no noite desse momento. 86, 3154. Uma boa tarde, passa um pouco, tá na Delta, pronto. Boa tarde, Fox Fox Lima, mantenha taxiway Delta aguardando para a decolagem. Quilo Romeo Oscar, autorizada a decolagem pista no 7, vento 1 no 0 graus, 1 2 nós. Turno, está no litoral, atingiu 1500, Cante. Vento 1 no 05, CNT, pro da rotatória, reporte quando visual com campo. Reportará quando visual. 0 para Campinas, 360, autorizado. Via Upper Zulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Leda. Após Drift, controle 199, decimal 8, aciona 5034. Oxenar 62, 13, decola 55, controle 119, decimal 8. 198, bom dia, boa tarde. Kilo Romeo Oscar, decola 55, controle 119, decimal 8. 98. 3154, autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 12 nós. Tive pouso no zero, 3154. Pro Romeo Oscar. Prossiga aquilo, Romeo Oscar, controle. Decola no 7500, vai instalar pista 2500, vai direto morro. 2500, direto morro, quilo Romeo Oscar. Oscar. 1-2-0 Aracaju 3-30, 1-2-0 Aracaju 3-30, traga autorizado via Juliette Alfa, corrigindo, via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera 1-0, torre 1-8, meia dúzia, altímetro 1-0, 1-5. Pátio, Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 126, 1-0, 5, 6, 1-4. Aguarde para decolagem, confirma o número de pessoas a bordo. Guardião 05, posição. Guardião 05 vai prosseguir. Nossa, a passagem do tráfego final pista no zero, porque tenta estreito turbulência, quando pronto autorizada a decolagem, 090 graus, 12 nós, que tem no meu. contato mantém, minha escuta permanente, já November Alpha. Retorno 05, sabia que ia esperar e visual, Coronel. Vai próxima para 17, confia. Preta, então, 154. 1-0, confia. 1-0 para o Netuno 05. 10, confia. 10. Ok, o senhor chama a torre, 1-186, coordena com a mesa para ingresso de circuito de tráfego pomposo, Netuno 05. 18-6 para o Netuno 05, boa tarde. Torre, Salvador, Netuno 05. Netuno 05, prossiga. Aproximando a rotatória, 1500 pés para o pouso na 1-0. Alfa Juliette para 07, 154. Netuno 05, reporte final, pista no 0, vento 1 ACT no 49, ajuste no 04, formará a pista livre. No Netuno 05. Formará. Fox Fox Lima, autorizada a decolagem a partir da interseção Delta, vento 1 no 0 graus, no 4 nós. Boa tarde, a sua identificação dessa 050, vigilância chegada maré. Está na base para 1-0, Netuno 05. Reporte final, Netuno 05. Repórter final. Fox Lima, decolado 1700, curva na direita, chamando controle 119, decimal 8. Curva na direita, 119, decimal 8, boa. Boa. Chegada maré. Está na maré, descendo ao 060, Oxenéia 6326, autoriza a high speed? Autorizado. High speed, Oxenéia 6326. Controle Guardião 105, no momento de sobre a BA, na zona do pedágio, já avisou com o campo. Chama a torre, 1-1-8-6-12, bom pouso, Guardião 05. Torre, 1-1-8-6, traço Guardião 05. Controle Salvador, uma boa tarde, Papa Romeu, Fox Fox Lima, transfere. Fox Fox Lima, boa tarde, contato radar na decolagem, suba 1-2-0, na proa de coral da presente. Na proa de coral da presente, 1-2-0, Fox. Cinco, da presente aproximada, aproximação direta autorizada para o pátio do GRAE, reporte solo controlado, vento 1-129, ajuste no 014, Guardião 05. Da presente direto para o pátio do GRAE, reportará solo controlado, Guardião 05. Netuno 05, pista livre autorizado, pouso 1-129. Ingressou na final, trem baixado da base, Netuno 05, é pousando a 10. Gente. Estamos no Lupa 3, autorização de táxi até o quarto do hangar da Baixé. Oxenéia 6142, após a passagem da aeronave bandeirante da Força Aérea na curta final, ali mantém. Copia. Max Oficial Governadorizado Mucugê 080, decolando no 7 direito, saída Gole Eval, controle 119, décima 8, aciona 5022. Tema só o transponder. Gente, o PLB? 04, pátio 5, chama táxi, torre 118, decimal 6. Tango Zulu, ingressa, pátio 1. Autorizado, ingressa, pátio 1, ingressa, pátio 1. Salvador, azul 4, quero mesmo, puxa essa marca na hora. Na 65, posição 09, cortando com a equipe de solo. Tem um tráfico de pequeno porte, está taxando via parte 1, após ele livrar a retaguarda, está autorizado, chama para o táxi. Após o tráfico, a retaguarda está livre, coordenação azul 4. Genebra 61142, pista livre autorizada a decolagem, vento 11 centeno no 4 nós. Autorizado, decolagem na 0, 61 no 4 centeno. Aqui na nossa frente com carga baixa, três viaturas e um caminhão. Afirmativo, Juliette Tango Zulu. Pode prosseguir via Lima mais Quebec, na Quebec Torre, 118 mesmo. Tá ciente, talvez farei um relatório de perigo, ok? Afirmativo. É só para informação, de fato esse cruzamento aí, esse ingresso na Taxi Lima, as viaturas têm que ter cautela realmente, tem que esperar a aeronave autorizar dentro da aeronave, elas têm que observar, parar, guardar passagem da aeronave para depois seguir, não pode passar na frente não, de fato está correto. E afirmativo, foram três viaturas, uma viatura da Infraero, uma cadanete e um caminhão atrás. Tá ok, a gente vai entrar em contato aqui pra saber, mas de qualquer forma esse setor aí realmente eles cruzam, mas nessa condicional. A aeronave vem, eles param, esperam a aeronave passar, pra depois prosseguir. Nunca passar na frente da aeronave, a gente vai entrar em contato aqui pra saber o que aconteceu. Solo Salvador, eu vou no 781 para o Pulo Pé, estacionamento, está na posição. No 781, posição 05, autorizado, chama ataque. Chama ataque, vou no 781. Controle, Salvador, boa tarde, Oceania 6143, decolagem 2600. Confirma para o controle. É Oceania 6142, cruza agora 1600 pés. 6142, boa tarde, contato radar na decolagem, só 350, saída PUCA. 350, PUCA 6142. Voo no 648, livre de restrições, desça 3000 pés, ajuste no 04. Guardião 05. Guardião 05, torre. É porque a gente estava com bloqueio aqui na frequência, agora está normal. Solo controlado ao 07, levando frequência, boa tarde. Guardião 05. Dado cruzamento na 735, Juliette. Juliette, Tango Zulu. Patrulha, aquela Tango Romeo. Seu Tango Romeo, prossiga. Vamos passar para a frequência de coordenação? Frequência livre, Kilo Tango Romeu. Regresso, obrigado. Kilo Romeu Oscar. 050, Xanel 63-6326. Mantenha 050, 6326. 050, mantenha, Xanel 63-6326. Kilo Romeu Oscar. Frequência livre para coordenação própria no setor. Atento aos tráfegos, a sua posição 6 horas e a posição 12 horas, a 10 milhas cada um. Estou ambos para Morro de São Paulo. Bom voo, bom pouso até o regresso. Kilo Romeu Oscar. Para o táxi, o azul 4065, tem 120 a bordo, 4,5, Ribeirão Preto alterna. Qual alternativa? Ribeirão Preto. Sim, show azul 4065, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. No posto de espera da 1-0, chama Torre, 1-1-8-6-6-2, a última entra 1-0-1-4, só atento a aeronave da Gol que está finalizando o pushback no 05. Que atento a aeronave, 1014-1286-4W. 2-6, a ponta da esquerda. Tente, mantenha o 050, aguarde para prosseguir na descida, 6326. Aí é. Gol no 648, desça 2000, autorizada final do ILS XP para a pista 1-0, reporte localizador. Reporte Conde, nessa frequência alternando o controle Caju no 203, Romeu até Oscar. Solo Salvador, o voo 1781 para o táxi. Está com 4 horas de autonomia, alterna Galeão, 195, por favor. Setor de táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, chama a torre. 1-1-8-6-6-2, altimetro 1-0-1-4. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, 2-6, eu vou 1781. Assim que autorizada a linha área decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 graus, 1-2-9. Autorizada a linha área decolar, vou passar a linha. Torre 1-1-8, decimal 6, bom pouso. 1-6-4-8, boa, complete aproximação, aguarde formação de pista livre. Aeronave Embraer 170 para iniciar curto de decolagem, vento 1-70, 1-2-9. Aguarda, 1-6-4-8. Muito boa tarde, Condor 2-1. Condor 2-1, boa tarde, assina a identificação, desça 4.000 pés, vigilância, chegada bom, se ajuste, 1-0, 1-4. Desculpa, 4.000 na bonde, o Condor 2-1. Xanair 6142, chame Recife, 12545, alterna 13365, bom voo. 2545, 3365, tá, boa tarde, 6142. 21 na 04. 171, boa, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantém um ponto de espera, o 1782.